e tu passaste por mim de vestido a esvoaçar. Parece certo, nem sequer sorrir porque não me apetece. São desatinos, não são joguinhos de ir e vir. As evidências que me apresentas, não sei julgar, nem sei seduzir. Sei lá, dizes tu, eu já nem sei se há pachorra para me aturar. Ao pé de ti, dás-me trabalho, pisas-me o ego e desde que não dói, já não é mau e nem é bom, é só ali, devagarinho, muito baixinho, não me apetece ser-me para ti. Analfabeto, não sei ler os teus sinais. E tu, omnipresente, mandas o barro à parede, mas sem convicção, bem disfarçado, porque tens medo e medo só. E é uma merda, que grande merda, que é este medo que há em nós. Fiz tudo tão depressa, eu estrago tudo tão depressa. Talvez afinal eu queria que me quisesse só porque sim. E eu sei, ninguém diria que eu fosse tão fingido assim. Talvez afinal eu queria que a ser alguém serias tu. Materializaste o meu ego infantil com chaves três, com ciumeiras contemplativas, mesmo à beira do outra vez. Com sulavancos cor de madeira, com pianistas exasperadas que se mutilam entre nós dois. Mãos transpiradas, cenas ao lado, poetas lindos, isso depois. E tu passaste por mim de vestido a esvoaçar.